chegando ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce. Beleza natural, aurora boreal, feita a noite. Pode crer. Até podia ser mais que um casal. Não só marcar encontro pelo ponto carnal. É, bate pra outro ponto meio transcendental. Ter filho, casa, carro e cachorro no quintal. Mas esse mundo não é pra ela. Dentro dessa atmosfera ela é pique um passarinho e gosta de voo livre. Logo eu bem egoísta, gosto de noite de pista. Pensei numa vida mista e assim nunca me vi. Só dá um sinal de vista, o verso se modifica. É de uma natureza que o universo não explica. Conversas de amor, sempre pulei dessas fitas. Tipo, sai, Deus é mais, vai morrer pra lá. Zique, mude. Em nome do amor, com as proteções de Tiago, aos olhos de Xangô. Não tem nada parecido e tudo favorecido. Que esse meu jeitão bandido foi fácil mudar. É um poder absurdo surgir, não sei como se vem mudar tudo ao redor. Vai sim, quando clareia a luz, escuro do céu. Vai se o trono vem poucas vezes ao mundo. É riqueza sem dono, e é de tirar meu sono, e é algo tão inusitado. Tem até me bagunçado. Se é sonhando ou acordado e percebi que é somente você. Chegando ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce. Beleza natural, aurora boreal, feita a noite. Chegando ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce. O pior é que